eu vejo uma pá de maluco reclamando que a vida tá foda aí. Mó desânimo, que o tempo passa aí. Ninguém faz nada, de 4 em 4 anos a mesma palhaçada. Mas pensa comigo, se não é embaçado viver reclamando, mas sempre acomodado, tipo injuriado e sem alternativa. Passa o dia drogado reclamando da vida, acende a paranga e sai no rolê, esperando que as coisas caem do céu pra você. Aí fica embaçado, sem argumento e muito louco. Ninguém te dá ouvidos, eu lamento. Tá no sufoco, sem nada pra aliviar, e só pensa no clique, clack, pá. Apavorar no setor pra quê? Quem mora aqui tá na mesma situação que você. Você faz parte disso, é fruto da favela. Então para de admirar playboy de novela. Será que você não vê ou tá fingindo que é o nosso povo que tá se destruindo? Que os caras de olho azul é visto como herói, que o sonho das burguesas é ser capa da playboy. Tira a roupa e abre as pernas pra todo mundo ver. E tem pai que se orgulha da filha quando vê. É claro, dá dinheiro a pornografia. Entre os burguês isso é chique, sabia? Aí fica foda, nem penso nisso. Sou pai de duas filhas, ladrão, para com isso. Então diz pra mim, quem é vulgar? As mina da quebrada sabe se valorizar, merece um respeito, tem todo o meu apoio. Eu não critico quem faz parte do meu povo. Não perco mais tempo brigando entre si. Tem coisa mais séria pra se discutir. O sistema tá aí, quer nos exterminar. Põe a polícia na rua pra te matar. Não posso ficar quieto, tipo acomodado, sabendo que sou eu, mano, prejudicado. Tô te cobrando atitude, mano, se ligou? Ser muito louco é fácil, moro? Tem que ser louco, mano. Ha, mas louco na hora certa, moro? Aí, tem que ser louco com atitude e com ideia certa, senão não dá certo. Tem que ser louco, mano. Mas louco na hora certa, moro? Aí, tem que ser louco com atitude e com ideia certa, senão não dá certo. Tudo quanto é lixo do sistema vem pra favela e causa problema. Todo mundo sabe, todo mundo vê que a farinha e o crack tá aí pra te fuder. Eu não entendo o porquê, qual é das tiazinha? Passa a noite assistindo novela na telinha. Sabe tudo da vida do playboy que é ator, e pouco sabe do próprio filho, moro? Não sabe pra onde nem com quem o filho anda. Depois vai reclamar que o cara desanda, julgando todo mundo como uma companhia. Pô, qual que é? Tá tirando, tia? Eu também fui dessa fila, meio que perdido, entre ser honesto ou virar bandido. Mas se põe no lugar do cara, vê se não é embaçado. Chegar em casa e ver o pai embriagado, a mãe vendo novela, laços de família. Em casa é mó desunião todo dia. Aí fica foda o cara compreender, fica pronto até de enlouquecer. Vai voltar pra rua pensando em maldade, pensa que maconha é tipo espinafre. Quer virar louco, mas não sabe de que jeito. Nunca viu e nem conhece o estilo do sujeito. Se espelha no primeiro ao seu redor. E aí sangue, os PM não tem dó. Não tô tirando ninguém, cê tá ligado. Mas aí tem que ser louco e não desnorteado. Usar a mente, não pra armazenar fumaça. Inteligência e atitude é a arma. Tem que ser louco, mas sem andar pra trás. Identidade no ar, diferentes e não iguais. Tem que ser louco, mano. Ha, mas louco na hora certa, moro? Aí, tem que ser louco com atitude e com ideia certa, senão não dá certo. Ha, tem que ser louco, mano. Mas louco na hora certa, moro? Aí, tem que ser louco com atitude e com ideia certa, senão não dá certo.